fator universal do transformismo, filho da teológica matéria, na superabundância ou na miséria, verde teu nome obscuro de batismo. Jamais te prego a técnicos do fim, e sua diária ocupação funéria, que vive em contubérnio com bactéria, vive das roupas do antropomorfismo. Almoça a posição das tripas agras, sangue drogas, faz vítimas magras, e dos difuntos novos se enxamão. Aparelho que a carne codifica, inventário da matéria rica, cabe dos filhos, a maior